O TAM 3152 autorizado decolagem, pista 10, vento 100 graus, 119. Campos 03 autorizado base, aguardando apenas a autorização de toque remetida. Desculpa, 405 ali, mantém pista 10. Oceaner 6212, taxia via Índia, portão 02. Índia para 02, 6212. 3152, decolada 114, controle 119, decimal 8, bom voo. 398, obrigado, 3152. Salvador, boa noite, é 3152, passando mil pés. Confere, contato, vigilância, 3152. CRI 3152. No 405, vento 110 graus 099, livre decolagem, pista 10. Ciente. Direito 3, Cocker Damp Down, 4000 feet, altimeter 1012. Aí, até. Decolado 16, controle 119, decimal 8, bom voo. Obrigado, boa noite. Olimpo 03, autorizado, toque remetida, pista 10, vento 110 graus, Limpo 03, tocou RMT 18, autorizado curva esquerda e reporte na perna do vento, pistão no zero. Reportar na do vento, para todo sinal 03. Ano 52, li, chame torre agora, 18, firmando, chama Recife, 12545, são 3152. 2545, obrigado, boa noite, 3152. Olimpo 03 tem condições de realizar uma base curta para pousar antes do Embraer da Azul, agora um minuto de Luna. Afirmativo. Sente autorizado então gerar base, aguardando apenas a autorização de pouso final, Olimpo 03. Livre base 03. Aproximação, chame torre agora, 18-6. 18-6, 4-2-0. Torre Salvador, boa noite, Azul 4209. Azul 4209, boa noite, por gentileza, reduza. Temos um tráfego agora girando base para pouso final, um P3 da Força Aérea Brasileira. Azul 4209, aguarde a autorização de pouso. Base para final, baixado e travado, 03. Olimpo 03, ciente, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1 no 00 graus, 1 no 3, nós. Livre pouso, Olimpo 03. Plano 1604, livre LS 2000, informe estabilizado. Meia pantalha estabilizado, 604. Gol no 405, chame em Recife agora, 1260. Recife Brasil, 0B. Negativo, liberando a direita. Negativo. Gente, então libere a direita, agilizando, táxi via Alfa, Delta e aguarde para o cruzamento, Olimpo 03. Na direita, Alfa Delta, aguardando para o cruzamento, 03. Salvador, Abjet 6747. Webjet 6747, boa noite, Guarulhos 340, aguarde cópia por gentileza, prepare a Dael, Leda Bidev. Dael, Leda Bidev. Final de 3 milhas, 4209. Gente, Azul 4209, vento 1110 graus, 09 nós, pouso autorizado, pistão no zero. Livre pouso, 4209. B04, chame torre agora 18-6. 2 também, 6 0 4. Europa 083 down 2000, altimeter 1012. Down to the pilot, very popular, go T3. Corre o gol 1604, boa noite, LS. A pista 1-0. Gol 1604, boa noite, continue a aproximação, aguardando apenas autorização de pouso. A aeronave que precede a Embraer da Azul, cruzando agora o eixo da pista auxiliar. Aguarde. TAP, desce para 3.012, identifique 3305. Desce para 3.012, tá? 3005. Olimpo 03, atento à aeronave agora pousando na 1-0. De imediato autorizado o cruzamento pista 1-0, na minha escuta até o corte, Olimpo 03. Azul 4209, solo aos 24, libere a direita. E taxi via Alfa e reporta Anja, taxi Juliette para ingresso. Libere a direita, reporta Anja Juliette para ingresso. O 4209. Limpo 03 ao estacionar, frequência livre, boa noite. No 4106-04, corrigindo, cheque trem, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-30 graus, 05 nós. Baixo aí, travou livre, pouso 1-0, gol 1-6-04. O azul 4209 ingressa via Juliette para o 08. Ingressa pela Juliette para o 08, 4209. Jet 6747, copia. E o Jet 6747. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Perwisk 50. Decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Controle 119.8 e aciona 5535 no transponder. Por gentileza, aguarde para o cotejamento. Nomeia 04 no solo aos 28, libera a direita e taxi via Alfa e reportante ao taxi Juliette para ingresso. Alfa, reportará a Juliette para ingresso, boa noite. Webjet 6747, por gentileza, proteja. Autorizado Guarulhos, 340 saída da El, liga de Bebe, 850, agora da 1-0, curva direita, controle 198. Cotejamento correto, chame pronto, pushback, treinamento 03, Webjet 6747. Vai dar pronto, no 03, boa noite, 5972 para 4000, identifique, 1012. Ficou 4000, 9092, 5-2000, livre LS, forma estabilizada. 3305, reportará estabilizado. Boa noite, 9907. Identifique, desce, mantenha 050, o 9907. Reduzou até 050, positivo, reduza para 2509, o total 9907. Reduzindo 2509. Levelizer, aerial power 083. Call tower 186. 86. Tower 1 to night, area power 083, rear final, runway 10. 083 cleared to land, runway 10, wind 110 degrees, 09 knots, check land gear. With your land, area power 083. Gol no 604, ingressa Juliette para o 07. 07. Station S201, Rio de Janeiro 360. Stand by for to copy. Expect dial departure. Identifique na proa de Bonf, reporte para descida. Proa de Bonf, repassará na descida. Então, por gentileza, chame para o posicionamento Torre 1862 já. Autorizado, chame táxi, fechando 6310. Boa noite, 1076, aqui, 190 para 150. Ok, boa noite, identifique, décima tem 6012. Pode Guaduna, está presente? É o número 4 na aproximação, mantém o perfil guardando vetores. Perfil, guarda vetores, 6012, e chame torre 118-612 para cópia Guarulhos 360. IBLS em forma estabilizada. 2000, IBLS, reportará 5972. Na presente, voe na proa de Duna em forma estabilizada, 5972. Voando Duna, 5972. Aí o Leda de Débora. Top 083, vacated the runway to the right, the ground at 36, and taxi via Alpha, report before taxiway Juliet. Alpha, call you back before Juliet, or your 083 vacated. Channel 6201, ready to copy. Clear the Rio de Janeiro, flight level 360 via upper risk 50. Runway takeoff, runway 10, and right turn after takeoff, dial departure and after Leda position, after BDEV position, Bravo India Delta Echo Victor position. After upper November 857, after flight plan route. Salvador departure in 119.8 and squawk code 5523, is stand by to reach back. 3305, boa noite, uma milha para o Índia Terra baixar travado. Tanto 3305, boa noite, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 12 nós, tanto 3305. Livre pouso no zero, tanto 3305. É 6201, reach back, please. Usa para 250. 250-1076. Ok, just confirm dial departure and after Leda, after BDF position, ok? Correct, report ready for startup and push, gate 02, ocean at 6201. está estacionado 63190, com 134 a bordo, temos 4 horas calorando. 3-1-0, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera pista 1-0 e reporte pronto para decolagem no ponto de espera, o Xané 6-3-1-0, o ajuste 1-0-1-2. 0-2, Indy Alpha, ponto 0-1-0, repatrar. 3-1-0. Europa 083, táxi via Juliet to gate 1-0. Via Juliet to the gate 1-0, Europa 083. Doutor, como chama esse parque aqui à nossa direita, por gentileza? Local? Nós acabamos de passar à direita, deu um show enorme. Saberia informá-lo, comandante, também. Ok, obrigado, pergunta no sábado. É o festival de verão que está acontecendo à sua direita, se eu não me engano. Carnaval. O Xané 6-3-1-0 após a passagem do Airbus da TAM e mantém pista 1-0. Após ali mantém 1-0, 3-1-0. Questionamento na posição objeto 6747. 6747 na posição, reporte para o push, 6747. Reportar para o push. Sam 3305, solo aos 41, libera a direita e ao liberar, táxi via Alfa e reporta antes da táxi Juliette. Direita, Alfa, reporta antes da Juliette, da 3305. Rio 5972, livre lixo, informe estabilizado, visual com campo. Afirmativo, reportará o 5972. Xané 6310, livre decolagem pista 1-0, vento 1-30 graus, 1-4 nós. da Total, livre LS, informe estabilizado, 2012. 0 estabilizado, 1012. 1076-10, mantém 3000 em redução para 2100. 3000-1012, reduzindo, 76. 5515, reautorizado, 4000-1012. 4000-1012, repito, 5515. Agora sim, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Autorizado 1-0, 5972. Pouso Xané 6310, decolado aos 42, controle em 1-9, decimal 8, bom voo. 9-8, boa. Controle Salvador, Xané 6310, passa 1.000. Confere vigilância, contato 6310. 747.